mansidão de Cristo eu clamo. Com humildade, Senhor, eu me coloco. As armas que temos não são deste mundo, poderosas em Ti pra vencer o profundo. Glorifico o Senhor, em Ti eu me alegro. Na obediência encontro meu sossego. Fortalezas caem, em Ti eu confio. Ousadia em Cristo, meu caminho é Teu, eu sigo. Não ando segundo a carne, eu sei o que é verdadeiro, em Ti eu encontrarei. Destruindo conselhos, altivez que se ergue, todo entendimento a Ti se entrega. Glorifico o Senhor, em Ti eu me alegro. Na obediência encontro meu sossego. Fortalezas caem, em Ti eu confio. Ousadia em Cristo, meu caminho é Teu, eu sigo. Aquele que se glória no Senhor se glória, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva. Crescendo a fé, seremos engrandecidos, anunciando o Evangelho, em Ti somos unidos. Glorifico o Senhor, em Ti eu me alegro. Na obediência encontro meu sossego. Fortalezas caem, em Ti eu confio. Ousadia em Cristo, meu caminho é Teu, eu sigo. Glorifico o Senhor, português e hoje a conseguitada. Encontro o meu sossego. Fortalezas caem, em Ti eu confio. Ousadia em Cristo, meu caminho é Teu, eu sigo.